Você se alistou, então se ferrou, agora tá dentro. Você é agora mais um periquito do governo. Você vai lutar numa guerra perdida. Você vai vestir uma camisa falida. Você vai lutar por nada. Então sua vida vai virar uma piada. Você se alistou, então se ferrou, agora tá dentro. Você agora é mais um periquito do governo. Você vai lutar numa guerra perdida. Você vai vestir uma camisa falida. Você vai lutar por nada. Então a sua vida vai virar uma piada. E está chegando a Copa do Mundo. A FIFA está querendo explorar esse país que tem belezas naturais. Mas o seu controle vem de algumas autoridades, que é apelidado de República das Bananas. O dinheiro vai ser muito maior gasto, muitas obras com custo superfaturado. Mas existe uma grande construção que passa despercebida, mas é o Templo de Salomão. Está chegando a Copa do Mundo. A FIFA está querendo explorar esse país que tem belezas naturais. Mas o seu controle vem de algumas autoridades estranhas, que é apelidado de República das Bananas. O dinheiro vai ser muito mal gasto, muitas obras com custo superfaturado. Mas existe uma grande construção que passa despercebida, mas é o Templo de Salomão. Anote, anote a noite. Anote, anote a noite. Vê vulto verde, arranja franja laranja. Anote, anote a noite, vendo a venda verde. Anote, anote a noite. Anote, anote a noite. Anote, anote a noite. Anote, anote a noite. Pelo fim é sempre o começo de algo. Quando termina uma coisa, começa outra coisa. No fim é o começo de algo. No fim é o começo de algo. No fim é o do começo de algo. É só o fim. Lufinhas no começo de algo. Lufinhas no começo de algo. É Lufinhas no começo de algo. Lufinhas no começo de algo. É Lufinhas no começo de algo. Lufinhas no começo de algo. Yo pagué el cartón para algo que yo compré en el Paraguay. Me atravesé la ponte de la amistad para traer las muambas de la. El fin es lo comenzó de algo. El fin es lo comenzó de algo. Lo fin lo comenzó de algo. Yeah, yeah. Yo no soy viado. Yo no soy viado. Yo no soy viado. Yo soy hombre macho. El fin es lo comenzó de algo. El fin es lo comenzó de algo. El fin es lo comenzó de algo. Para pagar el cartón. El fin es lo comenzó de algo. El fin es lo comenzó de algo. El fin es lo comenzó de algo. Para pagar el cartón. El fin es lo comenzó de algo. Lo fin es lo comenzó de algo. Lo fin es lo comenzó de algo de cartón. Lo fin, lo fin de la música es lo fin. Lo fin, lo fin, lo fin es lo comenzó de la música es lo fin. Grito do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. Oh. da mãe Joana. Essa é a casa da mãe Joana. Batuque na casa da mãe Joana, eu quebrei minha perna. Batuque na casa da mãe Joana, eu quebrei minha perna. Por causa desse batuque eu quebrei minha perna. Por causa desse batuque eu quebrei minha perna. Por causa desse batuque eu quebrei meu braço. Vivemos num mundo doente. Vivemos num mundo doente. Vamos brincar perto da usina. Por causa desse batuque eu quebrei minha perna. Por causa desse batuque eu quebrei meu braço. Por causa desse batuque eu quebrei minha cabeça. Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa desse batuque eu quebrei meu pé. Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa desse batuque eu quebrei meu pé. Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa desse batuque eu quebrei meu pé. Burguesinha, burguesinha, só o pó. Batuque na cozinha, sim, ah, não quer. Por causa desse batuque eu quebrei meu pé. Chora, chora, se não chorou, então chora. agora. Pensa, pensa. Se não pensou, então pensa, pensa. Grita, grita, grita. Se não gritou, então grita, grita, grita. Se não gritou, então grita. Dorme, dorme. Se não dormiu, então dorme. Morre, morre. Se não morreu, então morre. Morre, morre. Se não morreu, então morre. Piru, piru, piru, piru, copto! Para, piru, piru, piru, piru. Pato! Olha o piu piu, pirulito! Olha o piu piu, pirulito! Olha o piu piu, mãe, pirulito! E pirulite daqui! E pirulite de lá! E pirulite daqui! Oh, pirulito! Chupa que eu te uva! Vamos lá! É melhor pirulito que roubar! É melhor pirulito que roubar! É melhor pirulito que roubar! Então peça, é melhor pirulito que roubar! Peça, pirulito! Que pedido que roubar! Peça! Chupa que é de uva! Dá um pirulito! Chupa que é de uva! Dá um pirulito! Que delícia bota! Dá um pirulito! Que delícia bota! Dá um pirulito! Chupa que é de uva. Tá pro fundo, na beira do rio. Vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. Tá pro fundo, na beira do rio. Vai tomar no cu, vai pra puta que pariu. La la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, hey, la la aqui. O senhor gostaria de um picolé? Não, eu quero um pirulito. Mas eu só tenho um picolé. Eu quero um pirulito. Tem um pirulito. Tira o pirulito da boca! Dá um pirulito! Tira o pirulito da boca! Dá um pirulito! Tira o pirulito da boca! Chupa que é de uva! Tira o pirulito da boca! Chupa que é de uva! Eles são todos trambiqueiros. Trambique é um que você quer uma boquinha maridão da tua mulher. Senão você fica com chifre. Chifre é coisa que coloca na sua cabeça. Pinto é coisa que coloca na sua bunda. Seu cabelo é chifre e eu tô sentado no chifre. O Orlando Silva comprou uma tapioca. E agora vão colocar no fundo da toca! Se deixa fosse for, o rei já tem o seu jardim.